Quem é, cumpai? Quem é que tá me chamando? Fiel! Fiel! Quem é, cumpai? Fala o nome, caralho! Sou eu, porra, Dudu! Pô, entra aí, mano! Ô, essa arma aí, rapaz! Para dessa aí, tá nessa vida ainda? Pô, Dudu, tá ligado? Os inimigos tão aí, irmão! Não confio nem na minha própria sombra, morô? Agora já era, mano. Tô formado no mundo cão. A sociedade quis assim e assim será, morô. Dudu, a chapa é quente. O bagulho é sério. Mas aí, fala aí, mano, qual é a parada? O que é que tá pegando?